Depoimento tá nascendo, bang, tá moiado. Vim pra bater de frente, minha mente é um peito lotado. Os arrombado parado, só criticando. Querendo audiência, bico olha e fica se rachando. E fala mal, finge que não entende. Meu rap é pelo certo e você ele também defende. Então, muito mais louco do que você imagina. Capaz de expressar o sofrimento elevando a autoestima. Eu sou gladiador que não aborta a missão. Mesmo que o corpo do parceiro esteja caído no chão, eu sou de resolver, tiver que morrer, não dá nada. Pede pano pra você ficar suave na quebrada. Amante do dinheiro, causador dos conflitos. Não faz favor pra amigo, é negócios com o inimigo. Eu tive que andar com os ratos no bueiro pra ver quem tá comigo, quem são os verdadeiros. Entender a podridão que envolve a causa e perceber que o discurso de muitos era farsa. A liberdade de expressão que o rap prega, que por dinheiro o malandrão se abre igual paraquedas. Areia no zóio da plateia, o canalha é covarde. O rap é personagem, teme a própria realidade e faz jogo de mídia, média com os favelado. Paga de comunista, é um playboy camuflado. E no aperto de mão vem embutido falsidade, trairagem, uma alta dose de cinismo. Foi muita ingenuidade achar que ia me ajudar. Só falo o que eu vi, depoimento ocular. Meu maior fã, meu plagista sutil. Foi muita ingenuidade achar que ia me ajudar. Meu maior fã, meu plagista sutil. Agora gela, arrombado, vai, pode plagiar. Meu maior fã, meu plagista sutil. Joga meus moleques, joga minhas rimas, fala que o sonho é seu. Meu maior fã, meu plagista sutil. Fala o pipoca, ó. Fala o pipoca, ó. O ser humano é complexo, né? Fala o pipoca, ó. O mundo é podre, egoísta, isso sempre vai ser. E ninguém nunca faz nada por mim, nem por você. Anticristo, ateu, emblemático, rouba a cena, rotula como quiser e vem debater o problema. Mentira, tem pé na curta e você nasceu amputado. Pensou que lança CD ia tornar você respeitado. Arrombado, depoimento ocular, o caralho. Os parceiros tá lá da lado, pilantra tá destacado. Tô pronto pra resolver do jeito que cê quiser. Safado que nem você, fofoca tipo mulher. Não passa de um pé de black, cu de burro. Confuso não dá nada de si, espera muito do mundo. Nadei com os tubarões, apertei a mão do inimigo. Foi bom cê ter dado milho e se revelar crocodilo. É por causa de mercenário assim que nem você. Que o mundo tá cada dia pior pra se viver. Não é recado não, cuzão, é ódio em forma de rima. Vou passar por cima dos comédios com locomotiva. Em outras vidas você pode acreditar. Ultrapassa a barreira do tempo pra te assombrar. Porque pilantra vai ser pilantra em qualquer lugar. Mas enquanto existe martelos, prego não vai prosperar. Pro seu azar, eu ainda tô no jogo. Depoimento ocular contra tudo e todo. Meu maior fã, meu plagista sutil. Eu vou esperar o do buchichinho pra ver o que vai dar. Meu maior fã, meu plagista sutil. Agora gela, arrombado, pode plagiar. Meu maior fã, meu plagista sutil. Tô errado de novo, né, doidão? Meu maior fã, meu plagista sutil. Olha o pipoca, ó, olha o pipoca, ó. Ser humano é complexo, né? Olha o pipoca, ó. Não, Carlão, você não tá entendendo a ideia, não, Carlão. Eu vou produzir vocês, Carlão. Vou produzir vocês. Você não tá entendendo, Carlão. O bagulho é pra frente, Carlão. É as notas, Carlão. O inimigo do meu inimigo é meu amigo, mano. O bagulho é contar as notas. Vou produzir vocês. Tá chapando o coco, hein, Lambilame? Tá criando um corrido de inimigo aí dentro do rap aí, mano. Quer me arrastar junto, truta? Tô 15 anos aí desenrolando aí, sem problema com ninguém, mano.